daqui vai dar de juro, viu? O rei das piscinas. Só quem tá apaixonado, coloca a mãozinha e canta já. Mas que cara de pau a sua, me ligar de madrugada. Depois de tudo que me fez, não dá pra acreditar. E aí? Cadê minha equipe de apoio aqui na frente? Aí! Pega aí o Zé Aldo. Isso. Ei, sem cerveja. Lembra dois lugares, festas e viagens que eu deixei de ir por causa de você. Lembrar daquela amiga gata que você me apresentou. É com ela que eu tô fazendo amor. Joga, amor! Perdeu seu. Quer me encontrar, vai na balada, pai. Na bimbo, gostava e derramando whisky, vodka, xandó. Perdeu seu. Quer me encontrar, vai na balada, pai. 100% do Salvador, Sérgio Marques e Bezerra. E a galera que está curtindo, o Val aqui. A lampareta, garotinho, mix e seguidor. Emerson e o Ramon. Bora curtir, bora dançar. Já. Mas cara de pau a sua, me liga de madrugada. Já tem dirigir, José. Depois de tudo que me fez, não dá pra acreditar. Ainda quer ficar comigo. Família Barreto. Vez tentar me dominar com seu veneno. Família Bregado. Me lembra dos lugares, festas e viagens. Família Bregado. Solta o motivo. Júlio Bob. Alô, branco, tá ali, já chama, chama você, vai. É com ela que eu tô fazendo amor. Joga tudo, vô. Perdeu seu time. Quer me contar, vai na balada Prime. Com uma stop derrubando whisky, pode cair. Perdeu seu time. Quer me contar, vai na balada Prime. Para VIP sem ninguém pra atrapalhar. E você de blá, blá, blá. Perdeu seu tempo. Uma música aqui, não sei se vocês vão gostar, mas quem gostar, eu queria que batesse palmas. Quem já levou um chifre ouvindo essa música, coloca a mãozinha no alto. Diego, chega aqui, Diego, por gentileza. Pode ficar aqui, sou eu. Nossa amiga Bumbum, covarde. Dani, tá curtindo o Bumbum, falou? O que a gente...